Aquilo que temos pedido à população é que participe. Nós temos, pela primeira vez, numa organização da Junta de Freguesia, em conjunto com a Câmara, um conjunto grande de atividades que não são para nós, são para a população, naturalmente, numa vertente mais pública, no próximo sábado e no próximo domingo, com atividades que vão acontecer desde as 9 da manhã até às 10 da noite, em espaços públicos, Jardim Odinô, Jardim 31 de Agosto, e de forma Praia da Barra, e no domingo também com uma questão mais de índole cultural, com o lançamento do livro do Diogo Lourenço no Salão Nobre da Junta de Freguesia às 18h30. Portanto, é aquilo que eu digo, vale a pena trabalhar, e quando trabalhamos, trabalhamos para a população. E estes festejos e estas ações não fariam sentido se não tivessem a população a vivê-los de forma intensa, como nós esperamos que possa acontecer.